Seu cérebro é carne e ele come, enquanto o corpo passa fome. Promete, esquece, ganha as preces em seu nome. Não é papel de homem, o que não se encaixa é como a massa aceita, de cabeça baixa. Nossa cultura é mó viagem, a ditadura não acabou, só trocou a maquiagem, contando os escravos que ainda calam a boca em direção ao tronco, enquanto a chibata come solta. Ganham com a falta de informação, parabéns. Tá pela população ou pelo que te convém? Revolucionário da ilusão, os famosos gênios. Enquanto Judas ganha prêmio, assim soa a milênio. Os sussurros, não entendo se são cegos ou gostam de ser burros. É errado ou com essa forma de protesto incomum, sou mais um politicamente incorreto. Voto obrigatório, democracia fajuta. Sobram deveres, pois falta luta. Pão, circo, propaganda eleitoral, futebol, carnaval e virada cultural. Partidárias, grandes mídias e divindades, em nome da família, tradição e propriedade. Amém. Novela é o foco das discussões. Cartões de pontos são os novos trilhões. Líderes com propostas desconexas. Quantos Guarani Caiová vão comemorar o Hexa? Não desconversa, Tucano é guela. Tão sincero quanto incêndio acidental em favela. Limpeza étnica, nós tão atento. Gestão atual não tá contente. E se na próxima nada mudar, vocês tão ligado que a nossa cara é ir cobrar.